Me desculpa, você tá sem credibilidade, bebê. Como é que confia? Promete pra sempre, mas só fica um dia. Como é que acredita em quem demora tanto pra comparecer? Me desculpa, mas você tá sem credibilidade. Já não dá mais pra acreditar nessa saudade. Sai pra lá, não pegou, ninguém quer me pegar. Isso não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa. Quer dar uns beijinhos, fazer negocinho? Não, não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa, menos na minha casa. Não, não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa. Quer dar uns beijinhos, fazer negocinho? Não, não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa, menos pra sempre, mas só fica um dia. Como é que acredita em quem demora tanto pra comparecer? Me desculpa, mas você tá sem credibilidade. Já não dá mais pra acreditar na sua saudade. Sai pra lá, não pegou, ninguém quer me pegar. Isso não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa. Quer dar uns beijinhos, fazer negocinho? Não, não. Fazer negocinho, não, não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa, menos da minha casa. Não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa, vai. Quer dar uns beijinhos, fazer negocinho, São Paulo? Não, não é amor, isso é cachaça. Vai dormir que passa.